radar. São 11 horas. Tempo de viriado. 25. Viriato 25, antena radar, é a nova toca do lobo. Hi. Edição de Viriato 25 no Hertz em 97.8 MHz, exatamente, e online em radarlisboa.fm. Shit is toil. They wait for Then life may be worth living. The world will be far better when we turn things upside down. Olá, bem-vindos. São as iniciais de mais uma abertura para Viriato 25, como sabem, 23, uma na antena de radar. E quando nós repetimos o 97.8 MHz, não é para pregar, como dissemos ontem, a convertidos, mas sim para vos convencer a fazerem também de bons propagandeadores de boas causas e a dizerem a amigas e amigos. Turn Things Upside Down foi o tema de abertura de hoje, faz parte de uma velha edição dos Happy End, aqui com a colaboração de inestimável, obviamente, de Robert White. Tenham boa noite, uma boa noite, aliás, na companhia de radar. Isto é o que se pode chamar uma inserção na rubrica Whoops, Wrong Planet. Hawkwind, Spirit of the Age. Return to her, but your father refused to sign the balls to freeze. Feriado 25, Antena Radar. Entre as 23 e uma nova Toca do Lobo é a edição de sexta-feira. Ou melhor, uma parte de quinta, outra de sexta. Rubricas a acontecerem por aqui, as duas que já tiveram a ocasião de se estrearem. Mais cedo, Tirelinhas, de Ana Cristina Ferrão, 23 e 45 daqui a meia hora, sensivelmente. Paul Auster e a Máquina de Escrever Olímpia são os tópicos. www.voiceprint.co.uk. Radar, a alternativa. I'll get your groove on, new shiny shoes on. Atenção que ir ao qualquer anúncio de uma estação pirata qualquer não é radar, certamente. Thank you. outras soltas faz arranque ainda da dupla hora de quinta para sexta, Satellite Party, Wish Upon a God Star, ou melhor, Dog Star, e Capital G, N.I.N., Nine Inch Nails. I'm sick of hearing about the haves and the have-nots. Have some personal accountability. The biggest problem with the way that we've been doing things is the more we let you have, the less that I'll be keeping for me. Right, you. In Guatemala, don't really see what all the fuss is about. Ain't gonna worry about no future generations. And I'm sure somebody gonna figure it out. Don't try to tell me how some power can corrupt a person. You haven't had enough to know what it's like. You're only angry 'cause you wish you were in my position. Now nod your head because you know that I'm right. Alright. Well, I used to stand for something. God, what there could be. There's a lot of me inside you. Maybe you're afraid to see. Well, I used to stand for something. Now I'm on my hands and knees. Tiralinhas. Uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. Ao longo de 30 anos, a velha máquina Olímpia de Paul Auster foi a corrente de transmissão dos romances, contos e textos de um dos mais emblemáticos escritores norte-americanos e o seu público. Paralelamente, os vigorosos e obsessivos desenhos e pinturas de Sam Messer conseguiram converter um objeto inanimado num ser com personalidade, com presença no mundo. Nós, para além disso, convidamo-lo também a comprar o livro e a ver os desenhos de Sam Messer e a conhecer a Olímpia, uma máquina de escrever com alma. É a quarta das cinco inserções desta semana, 23 e 45, Tiralinhas com Ana Cristina Ferrão. Aconteceram pedidos urgentes de informação sobre o que aconteceu na Radar, mas nada de especial. Apenas The Robot Trip String Quintet. Dois temas, Contraponto e Bicycling to Afghanistan. Boa ideia. Especialmente para quebrar o frio. Ao combinar melodias pop com ritmos e estética de bandas como Kraftwerk ou Neu, o Stereolab tornaram-se numa das mais essenciais bandas dos anos 90. Com o quarto disco, Emperor Tomato Ketchup, o grupo atingiu o auge criativo, demonstrando todo o seu potencial na escrita de canções e integrando, ao mesmo tempo, influências avant-garde. Esta semana, no álbum de família, Stereolab com Emperor Tomato Ketchup, de 1996. A não perder na Radar, álbum de família, Stereolab. velho, mas excelente álbum escolhido, aliás, velho, mas excelente na carreira dos Stereo Lab, talvez mesmo o ponto mais alto. São discutíveis algumas das outras prestações discográficas, ou pelo menos com mais altos, ou mais baixos que altos em certas ocasiões. Emperor's Tomato Ketchup é o álbum da... disparado ia dizer da semana, mas é o álbum de família da Radar. Radar Viriato 25, a nova toca do Lobo entre as 23 e a 1 da manhã. Mais daqui a pouco, 10 minutos, separam-nos da inserção de Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Chegou a hora. Música no sapatinho para não dar à sola. Os melhores álbuns Radar 2007. A man has a start. Editors. Myths of the near future, Klaxon. Myth takes, Chick Chick Chick. A weekend in the city, Block Party. Boxer, The National. 23, Blonde Redheads. Our love to admire, Interpol. Fur and Gold, Bat for Lashes. The Reminder, Feist. The Flying Club Cup, Beirut. Well, it's been a long time, long time. Sound of Silver, LCD Sound System. Back to Black, Amy Winehouse. In Rainbows, Radiohead. Wincing the Night Away, The Shins. Neon Bible, Arcade Fire. Deixem o vosso voto em blogradar.blogspot.com. Os melhores álbuns Radar 2007. Radar. Feliz Natal. Radar, há algumas estranhas interferências por aqui. Thank you, Mark Lawrence, for the last three hours. Time for the 192 area weather. And fog will clear slowly during the morning to give a dry and mostly sunny day. Top temperatures around about 41 degrees Fahrenheit. And the winds are light and northwesterly. And the outlook... Não tarda a surgir na ponta da língua. Cold later, if that makes sense. I hope it does. Andrew Foster. Radio Caroline. I'm only wearing on until 11 o'clock this morning because we're going off for 24 hours to change transmitters and things. Because if you didn't know, during the period while we're off, Radio Caroline is changing to 259 meters. And we'll be broadcasting continuously 24 hours a day on 259 meters. And Radio Mi Amigo are changing from 259 and they're going down to where we are now on 192. So tomorrow, about this time tomorrow, there'll be nothing there. But about 11 o'clock in the morning, it should be me for an hour on 259. And so we continue. Tom Anderson's in a studio. Hello, Tom. Hello, Ed. Hi. Right, we're all getting ready to close down at 11 o'clock at the top of the hour. Okay. Yeah. Couldn't bear what's the matter, even gone.

muita resistência. O nosso muito caro Victor Chestnut continua a encontrar amigos por todo lado, desta vez um pouco mais a norte do que habita habitualmente, no Canadá, de onde resulta este novo álbum North Star Deserter. dos títulos para o novo álbum de Vic Chestnut, North Star Deserter, apropriadamente chama-se o Are Never Alone. Desta vez, os amigos de Vic Chestnut situaram-se a norte do próprio Vic, Canadá, onde saliendo entre as colaborações músicos dos A Silver Mount Zion e Godspeed You Black Emperor. Noite dentro radar, 10 minutos das 23. É perigoso julgar guitarristas desta graveira. Talvez apenas Richard Thompson chegue um dia ao nível a que chegou John Fahey. É a segunda inserção em duas semanas para um músico inesquecível que levou a guitarra não ao céu, mas aos céus. Aqui fica Red Cross, Disciple of Christ Today. Entre parênteses, dedicatória Guitar Roberts. Thank God for this music. Thank man. Pode ouvir a Rádio Radar dentro de sua casa, na sua televisão. Basta ter a Powerbox da TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Rádio Radar. Se ainda não tem a Powerbox, ligue já o 808-200-400 da TV Cabo. Radar. Feliz Natal. Vamos na sua companhia, porque é boa, até à meia-noite. Mark Lanegan Bubblegum, Mark Lanegan Band. Dark descends through the promised land. Damn kingdom come and the exit there. Oh, Babylon burning. Side out, nothing to care. I hit the city. Ficaram amigos de outras aventuras, daí não ser de estranhar a repetição da colaboração de Peter Harvey com Mark Lanegan, aqui em Kansas City, um dos temas em destaque para o álbum Bubblegum da Mark Lanegan Band. Seria desesperado fugir deste álbum. Ficamos com ele até à meia-noite. La la la. Radar. É meia-noite. Meia-noite, Radar. Bem-vindos. Segunda parte. Viriato. 25. A nova emissão de António Sérgio para a Radar. Broadcast em 97.8 MHz. Espalha notícia, por favor. Online em radarlisboa.fm. Informações, contradições, opiniões no blog blogradar.blogspot.com e net, ou melhor, e-mail em net@radarlisboa.fm. Bem-vindo. Não tarda. Outra rubrica fixa de Viriato 25 com este indicativo de velha memória. Só que agora é na ponta da língua. Takadimi takita tajam. Timitatariketa takataka tajam. Taritatariketa takataku tajam darita. Takajam darita kate. Takjam darita jam tajam. Takajam darita jam tajam. Takita tajam. Takadimi tariku danaku danaku genaku genaku tunku putari karakarakarzum. Tirkutaka taka, tirkutaka, tirkutaka, tirkutaka taka, tirkutaka, tirkutaka, tirkutaka taka, tirkutaka, tirkutaka, tarigradum tat din takita taka jeno takita taka dimi takita di tangradaka tarigradakata, tagaditangradaka tarigradakata, tagaditangradaka tarigradakata, tagadim tataka taka tadin, tarigradaka tirkutaka taka, tirkutaka, tirkutaka, tarigradum tat din takita taka jeno takita taka dimi takita di tang. Takadinam tadiko takajanaku kupatakita kupatakita tadin katakajanaku tadin kardakatadin tangatadin tangatadin tangardakatadin tangatajun takadinam tadiko takajanaku kupatakita kupatakita tadin katakajanaku tadin dana dana takita takita takita dekita katakadikina dana dana takita takita takita dekita katakadikina takadim dim takita takadim dim takita takadim takadim talangkachum kardakatakatum talangkachum kardakatakatum talangkachum kardakatakatum. Viriato 25. Yuppie. 70 rupees to Paradise Road. Herr Sam, slutter Europa. Herr Europa, slutt. Lyden av fugler og regn. Lyden av kuler og regn. Beina spredt utover, rundt halsen, midjen, livet. Brennende øyne. Fingeren jeg holdt den mot. Navlen eksploderte. Tærne svulmet. Rot, rot, rotløs. Hvit sommerfull krokodille. Ved bordet, beina løftet. Under armene ved bordkanten. Rullet jeg over på siden. Østers ørske. Skjelvinger stråler støt. I bordstolen.

The National. The National. 23 Loggerheads. Our love to admire. Interpol. Fur and Gold. Bat for Lashes. Bat for Lashes. The Reminder. Feist. The Flying Club Cup. Beirut. Well, it's been a long time, long time. Sound of Silver. LCD Sound System. Back to Black. Amy Winehouse. Amy Winehouse. In Rainbows. Radiohead. Wincing the Night Away. The Shins. Neon Bible. Arcade Fire. Deixem o vosso voto em blogradar.blogspot.com. Os melhores álbuns Radar 2007. Radar Viriato 25, uau, estou a guias por aqui. Viriato 25 até à uma da manhã. Isto vem dos velhos hábitos. Mais daqui a pouco, cerca da meia-noite e 40, há Boomerang, mais uma das rubricas novas, estreadas nesta segunda semana de Viriato 25 em plena Radar. Please excuse. Wire. E quando eu digo excuse, é abrir alas. Spent. Simulation involves many ancient www.radarlisboa.fm. Emissão online para todo o mundo. www.radarlisboa.fm. Era uma vez o single. Nos dias do vinil, antes dos CDs e do MP3. Era redondo e tinha duas faces, sempre a girar a 45 rotações. Lado A. Década a década, o single revisitado por Nuno Galopim na Radar. Lado A. E às vezes também lado B. Do álbum de 2007, a saliência habitual Radar Australia. De New Mexico e um título mais em evidência por aqui na Radar para o último Wednesday the Night Away. Ficou-nos sempre na memória, nunca sairá, ou ficaram-nos na memória, nunca sairão alguns dos títulos de um outro álbum do Shins, Shoot to Narrow, por exemplo, Kissing the Lipless. to see if your back was still aligned and your sheets were growing grass all on the corners of your bed. But you've got too much to wear on your sleeves. It has too much to do with me. And secretly, I want you buried in the yard. Gray remains of a friendship scar. Fora no broadcasting online em radarlisboa.fm. Convosco Viriato 25-23, uma da manhã de segunda a sexta-feira. Depois de Australia, do último Wincing the Night Away, os Shins e pequenas recordações, como por exemplo Kissing the Lipless e o que foi single na altura. Chamava-se So Says I, do álbum Shoot to Narrow. Hoje há ainda Boomerang, enquanto vai e vem. We'll be right back. Well, so time is wrong, we got another failed attempt. As if it makes them money, they might just give you life this time. Se Paul Thomas Anderson o conhecesse, faria certamente um filme sobre ele. Eternamente jovem, apesar de já ter passado dos 30, continua a ser tratado como um miúdo e todos julgam conhecê-lo. Faz rádio, televisão, é DJ no País Profundo, mas também no Portugal mediático, e o fundador da 365, onde não se importa de pôr dinheiro do bolso dele. Pela revista já passaram nomes como os de Luís Pacheco, Alberto Pimenta ou Mário Cesarini. Chegou a vez de Fernando Alvim se submeter a uma verdadeira prova oral aqui na Radar. É ele o próximo convidado do Fala Com Ela. Radar. Feliz Natal. Cá estamos mais meia hora depois da meia-noite, o que quer dizer que até há uma só sobra outra meia. Pelo meio há Boomerang, e enquanto ele vai e vem, na questão do pau, fogam as costas, porque inventámos momentaneamente o fogam os espíritos. Estamos abertos a outras ideias, há sempre muitas cabeças, e quanto mais cabeças, melhores ideias. Podem vir via blogradar.blogspot.com ou no e-mail net@radarlisboa.fm. Viriato 25. Steve Earle, Satellite Radio. feriado 25 no ar na Radar. Das 23 de ontem à 1 da manhã de hoje. Entre as soltas, Steve Earle Satellite Radio, Royce and Murphy, Checking on Me. Já daqui a pouco, Boomerang. Filofax. Radar. You want to get a radio? Radar. You have to play some music that is sweet to relate. Radar. A alternativa. Boomerang. Enquanto vai e vem. Folgam os espíritos. Two silver rings. vão surgindo as rubricas que tínhamos anunciado na altura da estreia, 3 de dezembro, aqui na Radar, para o feriado 25. Surge o primeiro Tirolinhas, da Ana Cristina Ferrão. Vai agora para o ar, habitualmente, às 23h45. Depois, este Boomerang. Para a semana, há mais o Enigma na Radar e na ponta da língua. E, de repente, pode vir a surgir a primeira ocasião também para a reposição da Fala da Tribo, nome e espaço já com tradição na rádio portuguesa, na alternativa, bem entendido. Hoje, em Boomerang, Ryan Adams and the Cardinals, Jacksonville, City Nights. Pay my respect to the company store, I ain't got no money, don't want no more. Pay my respect to the company boys and just move along. I worked hard for every little bit I got, like a lucky once on some advice. Met a dark-haired girl at the Mississippi Moon, must have left by mistake one night in a hurry, Lord. And that ain't promises don't pay cash at the bank. If it did, I'm betting you would. You couldn't pay me for the time that it took to write a check or buy a baby doll for my girl. And I worked hard for every little bit I got. The things I got are gonna stay. It's been flooding so hard on this company mine that you know it's gonna flood someday. You're gonna miss someone. And that ain't the hardest part. Red ons, dit is Radio Delmare, uitzendingsraad van Schiphol. We zenden uit van de Aegir. We zijn losgeslagen van ons anker en liggen vlak voor de Zeeuwse kust. Als u dit hoort, waarschuwt u dan onmiddellijk de kustwacht. Como já tinha sucedido na primeira hora, há por aqui na Radar interferências. É a memória da rádio nos barcos. A velha rádio que lançou a rádio moderna na Europa. Veronica, Caroline, and so on, and so on. Take it easy. Radio Del Mare, het enige station waar u met plezier naar luistert. Boomerang, Brian Adams and the Cardinals, Jacksonville, you ain't City Nights. Fire on my saddesty, burning my house to the ground. High and mellow, how she rides me out in the meadow. the taxis don't ride a million times quicker than the plane. Oh, games a million times better than the plane. You ain't but a telegram, nobody sending, nobody sends me but you. Can't see the sun, but I know it's gone away. And I can't make you love me, and you can't make me stay. See the sun, but I don't know it's going away. And I can't make you love me, and you can't make me stay. Da noite de hoje, entrega Ryan Adams and the Cardinals e ao álbum Jacksonville City Nights. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Vergonha desaparece no ar, na Radar e no Viriato, 25 às 23h45. Esta semana é dedicatória a Paul Auster e à Olímpia, a história da sua máquina de escrever. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. E funcionou o uivo da resistência, contrariamente àquilo que nós julgávamos em termos de expressão verbal. Fica por assim, aliás, fica por aqui praticamente a edição dos escassos 4 minutos para chegarmos à 1 da manhã, Viriado 25, 23, 1, de segunda a sexta. Manix. Your face with what you like. Wear your love like it is made of hate, born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your hair? Just the same time of year when you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Where your eyes is dark as night. I paint your face with what you like. Where your Viriato 25 aproxima-se o final da segunda semana de experiências por aqui na Radar. Começamos a 3 de dezembro. Awesome Song, Man is Three Precious. Tenham uma boa noite. Stay tuned, como dizíamos antigamente. E agora, Because of the Times, Stay Out of Trouble. Radar. Feliz Natal.